Yo, homem Antraz, 2009. Eu sou a peste, yo, da produção FN Daf, Dark Metal, House Family, yo. 2009, motherfuckers. Tempestade, cara fora, mas aqui dentro me sinto seguro. Vivo tranquilo, mas confesso que estou meio confuso. Sinto barulhos lá fora, mas vi alguém querendo entrar. Mas se abrir a porta, eu sei que algo vai me atacar. Se é bom ou mal, não sei, mas eu não quero arriscar. Prefiro ficar aqui, por aqui, posso sonhar. No meu mundo fechado, onde só eu que tenho a senha, eu guardo com a minha vida essa recompensa. Muitos tentam entender como é que eu faço isso. De uma hora pra outra, viajar pro infinito. Onde busco frases pra completar minhas escritas, pra dar um toque a mais de sinistragem nas minhas rimas. Não tô aqui pra ser mais um infeliz que se humilha, que vai morrer como nada sem um minuto de alegria. Tenho demônios do meu lado que me protegem como santos, assim como as estátuas a quem você oferece canto. Transformo risos em prantos, se pagar pra conferir. Se não gosta do que eu falo, então não pare pra me ouvir. Pois eu sou como a desgraça da água que cai na telha, enxurrada que leva pro saco sua família inteira. A tempestade não para, ainda bem que estou em casa. Eu vejo da janela pessoas perdendo a alma. Assisto a vida que sempre insiste em me mostrar sempre o mesmo filme pra que eu nunca possa errar. Continuar despierto en esta pena. Es demasiado pronto para dar mi última cena.